com seu amor. Oceano me levou. Ter o seu amor, voo plano, bimotor. Pelo seu amor, riso eterno, elevador. Ter o seu amor é aquilo que não imaginava, mas queria tanto. E é sério, é real, é verdade, é plural. É inverno e verão, é mais forte que aquela canção. É beleza natural, é jantar a dois com luz de vela e tal. Mania de querer, impossível não querer você. Com seu amor, um mistério é ar no voo. Ter o seu amor na distância, não há dor. Pelo seu amor, o que tenho e o que sou. Ter o seu amor é aquilo que não imaginava, mas queria tanto. É sério, é verdade, é plural. É inverno e verão, é mais forte que aquela canção. É beleza natural, é jantar a dois com luz de vela e tal. É mania de querer, impossível não querer você. Com seu amor, o mistério é ar no voo. Ter o seu amor na distância, não há dor. Pelo seu amor, o que tenho e o que sou. Ter o seu amor é aquilo que não imaginava, mas queria. Tanto, tanto.